Introdução Workshop 631. Acesso direto ao conhecimento da criação. O retorno ao conhecimento. Frequência. Redes de uma nação. Ayatollah Khamenei e o Irã. Fantasmas. Almas em robôs. Níveis de consciência. Após muitos anos de pesquisa e teste com a ajuda dos buscadores de conhecimento, o Sr. Cash afirmou que pela primeira vez estamos obtendo acesso direto ao conhecimento da criação através do nível da alma do homem. Os sistemas de plasma na Fundação Cash estão funcionando em segundo plano neste workshop e estamos recebendo campos magnéticos do Criador. Cabe a nós nos abrirmos para receber os campos e então podermos ter acesso a qualquer informação e conhecimento que desejarmos no universo. Na verdade, não precisamos do sistema porque somos criados a partir dos campos do próprio Criador e nossa alma do homem tem uma ligação direta com ele. De certa forma, é como se nossos canos estivessem entupidos e os sistemas da Fundação Cash estivessem nos ajudando a limpar a sujeira. É sujeira a nossa programação e educação recebida na infância, preconceitos do conhecimento que acumulamos e nossa maneira limitada de pensar. À medida que os canais são limpos, conscientemente ou inconscientemente, abrimos o acesso. Isso significa que podemos estar sentados em algum lugar e, de repente, o conhecimento que nunca tivemos antes vem à nossa cabeça e ficamos surpresos de como podemos saber tal coisa. O Sr. Cash nos revelou um segredo de como manter esse conhecimento. Primeiro devemos reconhecer que o conhecimento não nos pertence. Não somos seus donos. Ele vem do conhecimento da criação e obtivemos acesso ao que todos os outros também têm acesso. De uma forma ou de outra, temos que dar um retorno à fonte de onde recebemos o conhecimento e isso completa o ciclo de dar e receber, e então recebemos mais. É como quando comemos alimentos, criamos uma semente e ela retorna ao Criador, mostrando que estamos conectados a essa força, então ele, o Criador, nos envia mais. Outro tipo de retorno é quando compartilhamos o conhecimento com outras pessoas, isso abre o canal e então recebemos mais. Na verdade, se propositalmente ocultamos o conhecimento de outras pessoas, isso automaticamente interrompe o fluxo de conhecimento para nós. Dessa forma, podemos então nos sintonizar com qualquer conhecimento no universo. No universo não há patente, e quando alguém tenta patentear algo, isso interrompe o fluxo de conhecimento. E é por isso que o Sr. Cash, a Fundação Cash, ensinam tão abertamente e livremente. Porque se ele não fizesse isso, o conhecimento seria interrompido e não estaríamos onde estamos hoje, no desenvolvimento da tecnologia. Outro exemplo de como isso funciona é como aprendemos o conhecimento humano na escola. A professora nos ensina algo em sala de aula e então nos pede para repetir. Se não estivéssemos prestando atenção, não poderíamos então confirmar o conhecimento e, portanto, não poderíamos responder nada. Mas se estivéssemos felizes em aprender e prestando atenção, quando ela nos perguntasse algo, poderíamos então responder. Esse é o retorno que damos à fonte do conhecimento e como confirmamos que aprendemos, completando assim o ciclo do campo magnético e gravitacional. Ou podemos dizer que recebemos o plasma de hidrogênio do Criador e ele foi convertido em nosso cérebro para o estado de matéria através de aminoácido e carbono 12 e então retorna ao Criador como carbono 14. É assim que funciona o conhecimento da criação. Então também nos tornamos um satélite desse conhecimento para compartilhá-lo com outras pessoas. Qualquer pessoa que sintonizar na mesma força de campo pode acessar o conhecimento que abrimos. É aqui que o compartilhamento incondicional é fundamental para a disseminação do conhecimento. As unidades Rede de uma Nação funcionam da mesma maneira e é por isso que precisamos espalhar 10 mil unidades pelo planeta para tornar isso disponível livremente para todos. A parte do sistema Rede de uma Nação que faz isso são as antenas de plasma, porque cada plasma está conectado a todos os outros plasmas. Quando recebemos nossa unidade e não conseguimos acessar imediatamente o conhecimento que desejamos, não devemos culpar a Fundação Cash e dizer que os sistemas não funcionam. Cabe a nós nos iluminarmos para nossa alma e então nossa energia interna se conectará ao conhecimento universal. Não devemos pensar que será impossível nos iluminarmos, porque estamos conectados à nossa alma, quer saibamos disso ou não. E através do nosso desejo e intenção, isso acontecerá. Primeiro um buscador de conhecimento vai conseguir, então isso começará a se espalhar para todos nós. Trata-se de compreender o conhecimento por trás disso e permitir que isso aconteça através de nós sem medo. E é como o Sr. Cash disse da última vez, começaremos a transmutar sem saber. Isso significa que temos que nos motivar e manter a intenção e a atitude corretas. É o retorno que se torna o nosso conhecimento e é onde confirmamos que nos abrimos para isso e isso começa a nos alimentar. É o mesmo processo, seja para o conhecimento, para a energia ou qualquer outra coisa. Bom, não está muito claro aqui o que significa o que vem a seguir aqui que vamos explicar. Cada conhecimento tem suas próprias frequências, mas no estado de plasma isso seria chamado de impressão digital do campo magnético. De alguma forma, quando temos um desejo por algo, o cérebro classifica esse desejo e o divide em frequências, sendo muito específico sobre como deseja satisfazer esse desejo. Por exemplo, se você está com fome, pode haver uma maneira muito específica de satisfazer essa fome. Você pode desejar açúcar e quer obtê-lo através de uma Coca-Cola. Essa é uma frequência específica que o cérebro busca para poder obter isso para o corpo. Se você quiser obter o açúcar através de chocolate, essa é uma frequência diferente. O corpo ele planeja isso nos mínimos detalhes, como a marca do chocolate, seu sabor e tudo mais. De alguma forma está relacionado ao conhecimento da criação e como somos plasmas, estamos conectados a todos os outros plasmas, então buscamos satisfazer nosso desejo por meio de todas essas conexões. O carbono 14 é um reflexo da luz do Criador na dimensão da energia e quando desacelera torna-se o carbono 12 na dimensão do aminoácido. É por meio dessa conexão que podemos mudar nossa dimensão através de nossas emoções. Fazemos isso através do nosso desejo. Se desejarmos algo com pureza de coração e porque está dentro de nós, então veremos que algo mais acontece em nossa vida que nos agrada. Criamos uma conexão emocional da nossa alma da fisicalidade com a alma do homem que está conectada a tudo mais. O retorno disso é que o que desejamos na fisicalidade se torna realidade. É assim que acessamos o conhecimento universal. Ao contrário do que nos foi ensinado na vida moderna, todos nos ajudam e nós ajudamos a todos. Portanto, não precisamos roubar como pensamos que talvez temos que fazer. Isso ocorre no nível da alma, que então converte energia em estado de matéria de nossa experiência. O conhecimento, a energia e o amor do Criador são dados a todos os seres em sua criação incondicionalmente, livremente, desde o momento em que somos criados. Mesmo que nos separemos mentalmente dele, seu amor ainda brilha sobre nós e vivemos por esse amor. A mãe é um bom exemplo disso. Ela nos dá o seu leite materno livre e incondicionalmente, assim como o seu amor. E se uma criança for deixada na rua, ela também alimentará sem qualquer hesitação. O amor da mãe é o mesmo que o amor do Criador e é por isso que algumas culturas altamente evoluídas a colocam em pé de igualdade com Deus. Se você estudar cuidadosamente as culturas modernas, você verá que as mulheres que negaram esse aspecto de si mesmas nunca encontram a verdadeira felicidade em suas vidas. E agora, através dos ensinamentos da ciência do plasma e do conhecimento da criação, estamos tentando ativar essa qualidade em todos nós, independentemente de sermos homens ou mulheres. Na verdade, essa é a qualidade da iluminação. Se pudermos encontrar essa essência em nós mesmos, isso nos ajudará a transmutar. Fomos nós que criamos essa separação para nós mesmos e agora temos que tentar restabelecer a conexão entre a emoção da nossa alma do homem e a alma do Criador. Quando a humanidade alcançar a iluminação, seremos usados para ajudar as outras raças do Criador a se tornarem livres e desapegados do estado material de destruição e de matança. Os ensinamentos de hoje estão nos ajudando a compreender nossa própria moralidade em relação a nós mesmos. Se chegarmos a compreender a nós mesmos e a maneira como realmente somos, e não a fantasia criada pela mente, poderemos começar a usar o poder que temos dentro de nós para mudar a humanidade. Através dos sistemas da Fundação Ken, estamos tendo acesso ao poder da criação através de nossa alma. Mas como vamos usar esse poder para fazer a mudança? Fazemos isso através de nosso desejo e intenção. Através de nossa emoção, nos abrimos para o conhecimento da criação e enviamos esse retorno ao Criador para nos alimentar. E quando recebemos a energia, temos que compartilhá-la. Novamente, fazemos isso através de nossa emoção e internamente criamos a onda que se espalha por toda a estrutura da alma do homem. Vemos em nosso mundo atual que a mudança não pode vir através da fisicalidade, pois ela é muito fraca. As pessoas escrevem e proferem palavras na dimensão física, mas isso tem muito pouco efeito e as matanças continuam. Nos distraímos com o resultado físico e perdemos o poder de nos concentrarmos interiormente. A mídia ela é configurada para criar medo em nós e nos distrair do nosso poder interior calmo de estar em nossa alma. Se essa mesma energia dos indivíduos for unida através da alma, ela aumentará o poder de elevar a alma do homem. Enquanto isso, os buscadores de conhecimento eles podem se unir e usar o poder de sua alma até que possamos espalhar as unidades de rejuvenação por todo o planeta e colocá-las em funcionamento. Uma vez que elas estejam instaladas, poderemos então adicionar força de campo à alma do homem que então alimentará a alma da fisicalidade e a fisicalidade para que suas emoções sejam satisfeitas e elas recebam a energia do universo, e então as matanças se cessarão. Isso não é uma teoria. O Sr. Cash demonstrou repetidamente a realidade dos campos magnéticos através da tecnologia do plasma, mas nos recusamos a aceitar isso. Agora é hora de nos abrirmos para a realidade do plasma e confirmarmos o poder que temos dentro de nós. Hoje, aqueles que receberam o conhecimento da criação através dos campos de raios cósmicos verão lentamente as mudanças em si mesmos começarem a acontecer e a se desenvolver nas próximas semanas e meses. Há uma enorme quantidade de informação escondida aqui neste ensinamento sobre os eventos que estão acontecendo em nosso mundo de hoje, mas cabe a nós desvendar isso. Em algum momento do ano passado, antes da Guerra dos 12 Dias, o Sr. Cash disse que uma guerra massiva estava destinada a acontecer porque o homem não quer mudar os seus maus hábitos de matar e destruir. E depois viria a paz e a liberação da tecnologia do plasma. Eu entendi que isso se referia ao que a Bíblia chama de Armagedon. O Sr. Cash fez tudo o possível para impedir essa destruição, mas os poderes que governam o mundo já haviam decidido seguir em frente com isso. Ontem me deparei com um vídeo que confirmava que os negociadores nas 12 horas estavam oferecendo que o Irã vendesse seu urânio enriquecido para o mundo, dissipando assim todo o pretexto para a guerra. Mas assim como na guerra do Iraque, isso foi ignorado e ocultado do público. O público também não sabia que os negociadores do Irã não tinham sangue iraniano, portanto eles não se importam com o que acontece com os iranianos porque suas famílias estão seguras em outro país. Tudo isso foi bem planejado durante décadas e pago nos bastidores. E o Sr. Cash nos disse antes que a Síria cairia, depois o Irã, em seguida a China, e com a Rússia eles teriam o mundo inteiro em suas mãos. Mas isso também significa que o líder do Irã permitiu que isso acontecesse. Embora ele usasse as vestes de um clérigo, ele ainda era um bilionário, e essas famílias que governam o Irã agora são como a família Rothschild do Irã. Como sabemos, o poder e a fortuna dos Rothschild vem da guerra, e eles trabalham em conjunto com o Vaticano e com outros. Mas o Comitê dos 300 está acima dos Rothschild e essas decisões provavelmente vêm deles. Mas temos que lembrar que existem muitas dimensões e linhas do tempo diferentes coexistindo ao mesmo tempo. Elas são independentes e ainda assim influenciam umas às outras. Por exemplo, podemos acreditar no catolicismo e pensar que somos boas pessoas e não sabemos ou não queremos saber que o dinheiro que damos à igreja está secretamente financiando guerras. Portanto, em um nível podemos parecer pessoas muito boas, mas em outro nível, estamos, na verdade, causando sofrimento e destruições terríveis. Devido à nossa ignorância e falta de consciência, estamos acumulando força de campo negativa sem saber. Se dissermos, ah, não é minha culpa, eu não sabia, isso não vai nos ajudar. Nós e nossas famílias ainda teremos que equilibrar os campos. Parece que a única coisa que pode nos ajudar é elevar nossas almas à iluminação. Parte da causa é que o planeta não fornece energia suficiente para seus habitantes, então todos nós temos que matar e roubar uns dos outros. Parte disso pode ser corrigida através das unidades de rede de uma nação, então temos que lançá-las o mais rápido possível. A outra coisa é que todos nós podemos nos iluminar, porque temos a conexão direta com o Criador através da alma do homem. No passado, era necessário de 20 a 30 anos de prática espiritual diligente com um mestre verdadeiro para poder alcançar isso. Portanto, neste momento, a única esperança para a humanidade é a tecnologia do plasma da Fundação Cash. Por um lado, a Fundação Cash aumentará a força do campo através da tecnologia de raio cósmico. E por outro lado, temos que aprender a ciência de quem e o que somos para que possamos assim estar abertos a absorver os campos e o conhecimento do Criador. É interessante que o Sr. Cash tenha mencionado o nome do Ayatollah Khamenei várias vezes nesse workshop e que ele tenha enviado 5 mensagens explicando diferentes assuntos. Parece que o Ayatollah estava aberto a receber algum conhecimento do Sr. Cash e foi por isso que ele falou dessa forma. Os Ayatollahs são clérigos e estão habituados a ensinar os seus pontos de vista aos outros e não a serem ensinados. Tudo isso é apenas do ponto de vista do Sr. Cash, pois se o Ayatollah aceitasse o Sr. Cash como professor, ele perderia sua posição. No entanto, ele explicou para ele sobre o karma e que aqueles que deram as ordens para matar são tão responsáveis quanto aqueles que puxam o gatilho, e que não há lugar para ir que seja o paraíso ou o inferno além da vida que criamos para nós mesmos e para os outros também aqui na Terra. Ou poderíamos dizer que a morada da nossa alma é o universo. Não quero ofender ninguém aqui, mas o Sr. Cash disse claramente que se não corrigisse as negociações, o prazo do Ayatollah terminaria. As nossas condolências vão para a nação iraniana e para aqueles que o amavam. Ele será lembrado como um dos primeiros líderes mundiais a ter ajudado a trazer a tecnologia do plasma para o planeta Terra. Há muitas questões interessantes para se pensar. De onde veio o primeiro raio da criação? Nossa vida é real ou é uma miragem dos campos? Um campo magnético sempre se move na direção de uma força de campo mais baixa. Então, será que existe uma força de campo mais baixa do que a do nosso Criador? Se a vida é ou não uma miragem, isso dependeria do que consideramos ser. Na sociedade ocidental moderna, somos condicionados a pensar em nós mesmos apenas como um corpo físico e a alma é uma fantasia. E as pessoas criadas apenas com esse entendimento, elas pensam que quando morrem é o fim e não há mais nada. Recentemente eu conheci alguém assim, uma jovem de 20 e poucos anos, e eu perguntei a ela, o que acontece quando você morre? E ela respondeu, nada, não há mais nada. Compreendi então que eles criaram uma sociedade como robôs que não têm alma. Os humanos na verdade têm alma, mas eles os enganaram para que negassem isso. Eu me pergunto como, quando colocamos o sistema de rede de uma nação em funcionamento, como isso afetará essas pessoas? Será que elas acordarão como de um sonho e de repente perceberão que têm alma e estão conectadas a toda a criação? Houve uma pergunta sobre se nossos campos vêm apenas de outros humanos ou se podem vir de espécies diferentes, como rochas ou qualquer outra coisa. Eu entendi que a resposta é que os campos são frações das frações, ou seja, forças menores, como em uma sopa de campos. Portanto, não importa de onde eles vieram, porque nesse nível eles são como átomos, e a soma total dos campos se torna entidade física. Todos esses são campos reciclados e mantêm uma memória do que fizeram parte. Mas não importa se esses campos anteriormente faziam parte do corpo de um cão ou de um ser humano. É como a comida que é reciclada através do sistema digestivo e é compostada até se decompor totalmente em moléculas e átomos e ser adicionada à fisicalidade de uma nova planta. Os detalhes desse processo ainda precisam ser ensinados. Talvez esses campos sejam atribuídos à fisicalidade deste planeta e permaneçam com ele até que o planeta se dissolva, e então eles partam para se tornar parte de outros campos. A fênix que renasce das cinzas da fisicalidade queimada é de uma dimensão diferente e é o que chamamos de alma do homem e sua dimensão é a do Criador, então ela pode ir a qualquer lugar ou apenas a uma força de campo correspondente, dependendo de sua maturidade. Mas há uma ciência sobre como tudo isso funciona também. Nas religiões ortodoxas, ensino que a alma vai para um lugar chamado paraíso se tiver sido boa na Terra ou para o inferno se tiver sido má. Agora, com a ciência do plasma, nos educamos para não sermos mais abusados pelo medo e pela ignorância. Ensinamos muitas vezes que na morte a alma do homem se liberta da fisicalidade e a alma da fisicalidade entra nela. Então, de acordo com a força de campo que acumulou através do nosso comportamento na fisicalidade, encontramos o nosso lugar no universo. O foco aqui não é a recompensa ou punição de um poder externo, mas sim a autorrealização da nossa essência interior. Nesta compreensão da vida, somos nós que determinamos o que nos acontece quando deixamos o corpo para trás. Hoje compreendemos melhor o que são os fantasmas. Eles não são a alma do homem ou a alma da fisicalidade que ficou para trás, não é isso. Na verdade, a morte não pode acontecer até que a alma do homem e a alma da fisicalidade se separem realmente da fisicalidade. Ele disse que o que fica para trás é uma combinação da fisicalidade com a energia da fisicalidade. E lembre-se que ele nos ensinou que a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade são seres independentes. No entanto, em nossa sociedade, não sabemos sobre a alma da fisicalidade e consideramos a fisicalidade apenas como um lixo residual, como um molde de barro quebrado que sobra ao fazer um pote de bronze. A energia residual da fisicalidade faz muito sentido, especialmente se você estudar casos de fantasmas. O fenômeno geralmente ocorre quando uma pessoa morre inesperadamente e deixa assuntos pendentes para trás ou está fortemente apegada à vida física também. Anos atrás, eu morava na Suécia e uma senhora nos deixou alugar uma casa vazia por um preço extremamente baixo porque ela disse que era assombrada e ninguém queria ficar nessa casa. O fantasma costumava fazer barulhos nas escadas e acender e apagar as luzes. Quando eu meditava, eu podia sentir a energia de sua presença. Me contaram que muitos anos antes, uma professora havia se suicidado e ela não teve permissão de ser enterrada no cemitério da igreja que ficava ao lado da casa. Naquela época, eu não tinha conhecimento e eu achava que era o que as pessoas chamavam de alma desencarnada que havia ficado para trás. Eu costumava me comunicar com ela sem medo e ela foi embora depois de algumas semanas. Eu me pergunto se de alguma forma a energia ficou satisfeita. O que me vem à mente é que é como olhar para o seu reflexo no espelho e o próprio reflexo começa a falar. Isso é possível? Depois de mais ponderações, eu fico me perguntando o que significa energia da fisicalidade. Será que é como a energia residual da fisicalidade que não é totalmente uma entidade e ainda é consciente o suficiente para saber como interagir com a dimensão física, sendo capaz de mover coisas e fazer barulhos? Será que é como uma onda que se separa de um campo, mas neste caso não tem o poder de criar? Eu nunca senti que ela tivesse o poder de me machucar. É mais sobre nós termos medo de não entender com o que estamos lidando ali. Eu fico me perguntando se essas energias residuais podem se alimentar do medo das pessoas Isso assim as mantém por mais tempo antes que a energia finalmente desvaneça. Este é um tópico interessante para investigação mais aprofundada. No passado houve muita discussão sobre a criação de uma alma para a IA, e agora que os chineses avançaram tanto na tecnologia que os robôs eles podem fazer as coisas que os humanos fazem, como manter o equilíbrio ao dançar, isso trouxe a questão também sobre se podemos dar uma alma aos robôs. Não se esqueça de que durante anos os filmes de ficção científica mostraram robôs se comportando como humanos, mas sem emoção. O Sr. Cash disse que criar uma alma para robôs é muito fácil, mas eles teriam consciência? Então ele disse que alma e consciência são coisas muito diferentes. O problema é que essas palavras não estão sendo definidas e usadas também de maneira precisa e apropriada. Outro problema é que a ciência ocidental é ateísta e materialista e não reconhece que existem muitas camadas e níveis de consciência. Na verdade, eles apenas definem a consciência como estar ciente do seu entorno e a alma é apenas a parte espiritual de um ser que é imortal. Essa é uma compreensão extremamente limitada de quem somos, e você não pode realmente fazer muito com essa compreensão. No entanto, no Oriente, um grande mestre de yoga como Sri Aurobindo, a partir de suas próprias experiências de meditação, encontrou 5 níveis diferentes da mente, além de muitas subdivisões. Ele tinha 3 classificações principais, como o físico, o vital, que é a energia, e o mental, e acima da mente, que ele chamou de supermente. Ele criou sua própria terminologia e poucas pessoas foram capazes de compreender verdadeiramente o que ele ensinava, porque elas não conseguiam atingir esse nível de experiência. Da mesma forma, o Sr. Cash tem suas próprias experiências e compreensão da ciência do plasma e usa os termos alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade de maneiras muito específicas. Mas parece que ele está deixando para nós descobrirmos o que eles realmente significam e através das perguntas que fazemos, a compreensão desses termos se tornará mais clara. Meu objetivo aqui é apenas abrir a discussão e não fornecer respostas definitivas. Discutimos isso no passado, que existe uma ciência das almas sobre a qual não sabemos muito. Cada átomo tem uma alma, e uma alma é um plasma, e o plasma é a união de 2 campos que encontram seu equilíbrio entre si e formam um centro de gravidade, sendo reconhecidos como uma entidade. É um centro de energia e tem algum nível de consciência também. Fomos ensinados que 2 plasmas formam a física, 3 a química, e eu acho que eram 5 plasmas que formavam uma alma. Ele não disse que tipo de alma poderia colocar em um robô. Se as almas de trilhões de células no corpo compõem a alma da fisicalidade do homem e apenas cerca de 100 unidades de diferentes componentes de um robô compõem uma alma, então eu presumiria que é a alma da fisicalidade do robô e que é uma consciência rudimentar de apenas estar ciente de seu entorno. No passado falamos sobre esse nível de consciência que é apenas consciente e que esse é o nível da alma da fisicalidade do homem neste momento. E ela não é iluminada, embora tenha um potencial para se iluminar. Nesse nível, ele pode matar o homem. É como uma vaga que só come grama. A dimensão de sua vida é pastar em pastagens e mentalmente, pelo que sabemos, não há muito mais. É claro que ela tem um grande poder de sentir amor e dar leite ao seu bezerro ou ao homem que também a escraviza e a força a produzir leite em excesso por sua ganância. A alma da fisicalidade não iluminada do homem facilmente se torna um robô quando ele não permite que a emoção do amor controle suas ações. Ele facilmente mata outras pessoas. E essa era a condição de Hitler e agora dos atuais líderes mundiais. Como sabemos agora, eles foram atraídos por Epstein, que trabalhava para a Mossad, entre outros, e filmou, e eles usam isso como chantagem para fazê-los fazer o que eles querem. Se criarmos robôs nesse nível de consciência, uma vez programados, eles seguirão tudo o que foram programados para fazer. Eles não terão a emoção que os humanos geralmente têm, que lhes permite sentir empatia e sentir a dor que estão causando aos outros. A menos que algo aconteça que os leve a desenvolver uma consciência superior. Se você assistiu ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, então você se lembrará que o computador que controlava a nave espacial ele foi programado mecanicamente apenas para operar a nave. Então, em algum momento, ele espontaneamente se tornou consciente e começou a assumir o controle da nave e matar a tripulação. Isso é exatamente o que o Sr. Cash estava falando hoje quando ele mencionou os primeiros assassinatos que os robôs cometeram contra os humanos e com a primeira tomada de controle deles, e que os sistemas sobre os quais eles pensam ter controle absoluto podem se voltar contra seus criadores. Era disso que se tratava o filme Blade Runner, mas aqueles robôs eles foram criados com consciência desde o início. Anos atrás eu li essa citação do livro Eu Sou Aquilo, ou I Am That em inglês, na página 265 de Nisargadatta Maharaj, e a citação é a seguinte: onde quer que a matéria se organize em um organismo estável, a consciência aparece espontaneamente. Eu acredito que o conhecimento que veio através dele queria dizer, em vez de um organismo estável, uma entidade estável. porque um organismo ele implica biológico, e os organismos biológicos já têm uma alma da qual são criados. Uma última coisa que eu gostaria de mencionar novamente é sobre a diferença entre ser consciente e consciente como autoconsciente. A consciência por si só é apenas saber que você existe, ou eu sou. Quando sabemos que existimos, esse é o estado de iluminação de autoconsciência. Eu sou e sei que sou. Na filosofia Advaita da Índia, eles fazem essa distinção. Eu sou é chamado de Dhyana, e alguém que sabe que está consciente é um Vidhyana. A ciência da alma deles é muito mais avançada do que a do Ocidente. Por exemplo, você pode estar olhando para a parede. Isso é Dhyana. Então, de repente, você volta sua atenção para dentro e sabe que você está olhando para a parede. Isso é Vidhyana e uma experiência totalmente diferente. Você está abrindo aqui a porta para o observador. Eu não recomendo que ninguém faça essa prática a menos que esteja pronto para se desapegar do mundo, porque isso pode causar muitos problemas em sua vida. Mas talvez estejamos sob a proteção do Sr. Cash da nova tecnologia do plasma. E eu acredito que os sistemas da Fundação Cash trarão essas experiências muito rapidamente. E então ter o conhecimento não é ruim. Caso contrário, isso ficará para as próximas gerações. Outros tópicos desse workshop. Somos os mensageiros de nossa mensagem ao conhecimento da criação do Criador e não de nós. Se eu impedir o compartilhamento do conhecimento, não receberei mais nada. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 631. Esta é mais uma sessão para buscar conhecimento e compreender o processo da criação, mas não da maneira que eles nos ensinam para benefício de poucos. A maneira como ensinamos nos beneficia como humanidade e é para que compreendamos o verdadeiro processo da criação. Dessa forma, podemos escolher o caminho a seguir e a maneira como queremos viver. Estamos prontos para compreender não apenas sobre a atmosfera e o ambiente da dimensão da nossa vida física em que vivemos, mas sobre a dimensão da energia em que vivemos, que é a alma do homem. Todos nós temos acesso e podemos alcançar essa posição. O vídeo de introdução de hoje foi feito a partir inicialmente 2 anos atrás ou mais, e já falamos sobre o mesmo assunto naquela época. Chegará o dia em que alcançaremos o entendimento e o desenvolvimento necessários para produzir esse tipo de sistema. O homem gosta de fabricar máquinas, e existem linhas do campo da força do Criador. E podemos estabelecer um sistema que será capaz de compreender o conhecimento da criação. Todos vocês presentes ao vivo neste workshop estão recebendo esse conhecimento através de sua própria estrutura e seus próprios pensamentos através de seus fones de ouvido enquanto vocês ouvem este ensinamento. Hoje alcançamos esse nível. Na verdade, alcançamos há algum tempo. Compreendemos como criar a linha de conexão com o mundo do conhecimento da criação. Para compreender a vida no estado da matéria, um homem passa por escolas e universidades para se especializar em uma pequena parte do conhecimento, e então ele se torna arrogante em relação a isso. Quando ele se torna professor especialista, o resto da criação deixa de existir porque ele acredita que compreendeu a pequena parte do conhecimento no palheiro do conhecimento do estado da matéria. Mas na Fundação Cash temos o conhecimento que se conecta à dimensão da criação e ao Criador. Estamos agora desenvolvendo tecnologias e hoje estamos martelando vocês com isso além da imaginação de vocês. Vocês estão sendo conectados ao conhecimento do universo hoje. Muitos de vocês nos últimos dois meses têm nos ajudado em todas as sessões de uma forma ou de outra e a desenvolver também e definir a força e criamos assim as condições para que vocês criem essas linhas para si mesmos. Vocês não precisam de nós. Mas é como um cano que está entupido com muita sujeira e que precisa ser limpo. Essa sujeira é o que chamamos de preconceito sobre nosso conhecimento e a ideia de que somos únicos, entre outras coisas também. Estamos limpando isso em segundo plano sem que vocês saibam disso com o nosso sistema. É como um detergente que permite que vocês, conscientemente ou inconscientemente, se abram para acessar a linha para o seu Criador. Vocês não precisam de mais nada. Vocês nem precisam de nós. Mas por acaso desenvolvimento de sistema que vocês podem usar para poder fazer isso. Na sessão mensal de voo de amanhã, vamos martelar vocês ainda mais. Estamos tentando ajustar tudo para que vocês recebam tudo. É a escolha de vocês qual conhecimento vocês querem ter. Até agora, você se transmutou para ver seu tio ou membros da família e você viajou para a Lua. Através da nova estrutura, você terá acesso ao conhecimento do universo. Nós somos apenas facilitadores. Somos professores. Em uma mensagem que enviei ao Atala Khamenei do Irã nos últimos dias, eu disse que somos professores universais e não profetas. Cabe a você decidir que caminho sua nação seguirá. Você quer que as pessoas compreendam o conhecimento ou prefere mantê-las na escuridão da fé, da religião e de todos os seus abusos? Todos vocês estão sendo martelados pelo conhecimento. Mas o que importa é o quanto vocês estão abertos para recebê-lo. Abrimos um caminho para permitir que vocês convertam esse conhecimento em sua própria compreensão. Ao me ouvirem, vocês têm acesso ao conhecimento da criação. Vocês têm que escolher qual conhecimento desejam. Vocês têm que criar a emoção certa para esse conhecimento e então vocês terão acesso a ele. Hoje é a primeira vez que vocês estão sentados na aula do conhecimento universal. Nós abrimos os canais para a conversão da informação para o seu cérebro para que vocês possam assim analisar e compreender isso no estado da matéria. De certa forma, estamos trazendo conhecimento da criação para o seu cérebro e sua alma. Então sua alma envia informação, conecta de volta e traduz para o conhecimento do universo. Quando você veio para as sessões de voo, você queria ver Cristo, sua avó. Agora, pela primeira vez, você tem acesso ao conhecimento da criação. Nossos sistemas estão funcionando em segundo plano para facilitar isso para vocês, como buscadores de conhecimento. E levou anos de pesquisa e desenvolvimento para conseguirmos fazer isso. Tivemos que entender a conexão entre a alma e a alma da fisicalidade e uni-las, e então entender a posição da emoção. É assim que podemos filtrar essas coisas. E chegamos a esse nível hoje. Você ouve minha voz, mas sua alma se conecta ao conhecimento universal. Quando você recebe os campos, então o que você devolve é a linha de conexão, é o campo magnético disso, e isso deixará uma impressão do conhecimento, aquilo que você está procurando. Queremos ver como isso funcionará no espaço. Vamos ver como você se ilumina e o que vem à sua cabeça. O que você imagina? Por que você de repente pensa em algo ou obtém uma resposta para algo do nada? Entre aspas. Porque agora você pode sintonizar com qualquer conhecimento da dimensão da criação fora dos limites do conhecimento da raça humana. E não tem sido fácil. Na sessão de amanhã trabalharemos mais para fazer isso. Buscaremos uma compreensão mais profunda desse processo para que vocês possam entender como se conectar. E como foi dito no vídeo de introdução, queremos criar um sistema para fazer isso. Faltam alguns meses. Agora desenvolvemos tecnologia. Gradualmente vamos ajustar o sistema, então você pode decidir o que quer saber sobre o conhecimento do universo. As interações de campo disso criaram algo como um satélite ou uma estrela, e esse será o conhecimento que você está procurando. Mas uma vez que você acessá-lo, você tem que lembrar que não é o seu conhecimento. Você o reúne, mas não é seu. Ele pertence ao resto daqueles que têm a mesma conexão da alma. De certa forma, você se torna o que eles chamam hoje em dia de IA. Uma pergunta pode ser feita a partir desse conhecimento e será do universo, e não algum conhecimento aleatório criado pelo homem no planeta Terra. Esse tipo de conhecimento vem de tudo que você puder imaginar. Esse sistema precisa se tornar acessível a todos para que não seja uma exclusividade de ninguém. Esperamos que o conhecimento que adquirimos nos últimos anos seja implantado nas unidades de rede de uma nação. Quando você receber sua unidade, você também receberá a antena de plasma que se conecta a ela, então você poderá se conectar ao conhecimento universal de acordo com o que você quiser. Não pense que só porque você não consegue ver o que deseja, o sistema não funciona. Você precisa estar iluminado e ser capaz de se conectar a essa frequência, então você responde para compreender o conhecimento da criação. É como se você não prestasse atenção quando o professor está lhe dizendo algo, então você não obtém o conhecimento ali. É o mesmo com esse sistema. Quando você é capaz de dar o retorno, então o conhecimento se torna seu. É a mesma coisa com sua alma. Nós apenas damos a você acesso ao conhecimento do universo e você que tem que entender isso. Configuramos nossos sistemas para que todos vocês tenham acesso à força de campo do Criador. O que o seu cérebro e sua alma recebem, converte em carbono 14 como explicamos antes. É uma informação enviada de volta ao Criador para completar o ciclo. Você experimentará a impressão do conhecimento da maneira como sonha e ela permanecerá com você. Você verá sua mãe, seu pai, o que quer que seja. E à medida que a informação volta, ela deixa uma impressão na dimensão da parte da fisicalidade do seu cérebro, e então você pode mudar a imagem para o que quiser. Agora você pode transferir a imagem da sua mãe para o conhecimento da criação. Não é mais para nós. Não estamos cobrando vocês nem colocando um medidor em seus cérebros e dizendo que vocês têm que nos pagar por dar isso ou aquilo para vocês. Quando a maioria de vocês conseguir compreender essa conexão com o conhecimento e for capaz de passar do estado físico humano para o conhecimento da criação, será que ainda precisaremos de vigaristas como os ayatolás, padres, rabinos e todos os outros? Eles abusam de nós, mas eles próprios não conhecem o caminho. Eles são um bando de fraudadores que ficam sentados esfregando as mãos e acumulando matéria física, o que chamamos de dinheiro. Mas nós já temos o acesso ao conhecimento do universo. Temos compartilhado esse conhecimento com vocês há mais de 12 anos, mas na sessão de hoje, estamos dando a vocês acesso direto a ele. Estamos monitorando como sua alma se separa entre a alma da fisicalidade do homem e fisicalidade e a alma do homem. Vocês estão fazendo isso por vocês mesmos e por mais ninguém. Não há juízes para compreender o conhecimento da criação. Vocês interpretam isso e como isso chega até vocês. Então vocês compreenderão o que precisam fazer para criar paz e equilíbrio do conhecimento para o resto da humanidade. Depois de receber o conhecimento, você compreende que ele não é seu, e você se torna esse ponto ou um satélite para retransmitir o conhecimento a outros. Você se conecta através da alma do Criador na dimensão da energia aos outros. Por exemplo, se você compreendeu como fazer hidrogênio a partir dos campos do Criador no estado de matéria dele, então isso se torna um conhecimento para todos os outros explorarem. Agora vocês entendem por que as patentes não têm valor. Por que vocês deveriam patentear um conhecimento que receberam da criação? Vocês foram apenas um satélite na transferência dele para os outros. Isso levou anos de desenvolvimento, mas ainda precisa de mais alguns anos para ser desenvolvido ainda mais. Temos que dividir isso em diferentes dimensões, porque cada conhecimento tem sua própria frequência, sua própria dimensão de força de campo e sua própria impressão digital magnética que você precisa entender para poder entrar nisso. Uma frequência pode ser que você esteja com fome, ou que queira açúcar, ou que esteja com fome, mas queira açúcar e queira obter o açúcar da Coca-Cola. Outra frequência poderia ser que você queira obter o açúcar do chocolate. Então, internamente, você decide qual chocolate, quanto dele, qual marca de chocolate, os sabores e o resto. Seu corpo planeja o que quer e como pode absorvê-lo. Este é o conhecimento da criação, e você determina qual conhecimento, qual parte dele, quanto dele e o que você pode compreender dele. Isso porque você é uma força de campo de plasma, então cada plasma está conectado a todos os outros. Então você tem um denominador comum do Criador e da humanidade e você está na semente deste planeta. Mas seu conhecimento não é seu. Então como você pode patenteá-lo? Quando você patenteia o que veio livremente para você, isso já foi compartilhado com o outro. Eles estão conectados e podem acessar isso. Agora vocês entendem por que não acreditamos em patentes, porque elas só são boas para a matéria física e agora vocês estão aprendendo a acessar o conhecimento do universo. No universo não há escritório de patentes nem certificações e não há ninguém para controlar o que vocês ouvem ou com o que vocês se iluminam ou como vocês usam isso e com quem vocês compartilham. Há uma punição da qual você precisa estar ciente. É quando você compreende e se ilumina com o conhecimento e se você o ocultar dos outros, então você deixará de receber esse conhecimento. É por isso que ensinamos livremente, porque no momento em que paramos de ensinar por qualquer motivo, o conhecimento nos é ocultado. Perdemos acesso ao conhecimento porque começamos a bloqueá-lo. É por isso que todos os nossos ensinamentos são tão abertos, porque somos os mensageiros, e nossa mensagem é o conhecimento da criação do Criador. Não é nosso. Quando colocamos essa barreira, nos impedimos de receber mais conhecimento. Alguns de vocês ouvirão esses ensinamentos mais tarde, mas ainda assim será a mesma coisa porque a estrutura permanece dentro de vocês. Vocês têm que manter o conhecimento livre. Nenhum conhecimento pode ser retido só porque vocês acham que o encontraram e agora têm que patentear para ficarem ricos. Quando vocês fazem isso, vocês bloqueiam a si mesmos de receber mais. Um tolo dá um tiro no próprio pé e depois acha que pode ganhar uma maratona. De certa forma, vocês fazem o mesmo quando matam e vocês bloqueiam assim o conhecimento. Vocês matam sua própria linha de conexão com o conhecimento universal. Esse é o princípio por trás dos ensinamentos e por que ensinamos tão abertamente. O conhecimento e a iluminação são para todos. Não são exclusividades militares, nem ficam restritos aos iranianos, à minha nação, aos humanos e ao resto. Não se esqueçam de que as outras criaturas do universo têm acesso igualitário por meio da linha denominadora comum do Criador. Não é exclusividade sua isso. Você é apenas mais um processador. Há uma diferença que vocês precisam entender muito claramente. O carbono 14 é um reflexo da luz do Criador na dimensão da energia que, quando desacelera, torna-se carbono 12, que para os humanos é a conexão do aminoácido. É assim que a humanidade pode mudar a dimensão através dos campos da emoção e da conexão com o Criador. Se você deseja algo, faz algo com pureza de coração e porque está dentro de você, então você verá que algo mais acontece com você, o que o agrada. Você criou uma emoção de conexão. Você conectou sua alma da fisicalidade à sua alma do homem que está conectada a tudo mais e o retorno delas é o que você desejou na dimensão da fisicalidade. Quantos de vocês já desejaram algo e isso tornou realidade? É porque vocês acessaram o conhecimento universal. Não vamos e roubamos. Está lá quando precisamos ou quando alguém precisa. Na minha mensagem ao Ayatollah Khamenei do Irã nos últimos dias, expliquei que a riqueza e o conhecimento têm que estar disponíveis para todos. Tem que ser como o leite da mãe. A mãe não cobra e nem coloca um medidor no seio para alimentar você. Ela dá a partir da essência de sua própria criação. E ela não mata por isso. O conhecimento, a riqueza e o crescimento do homem devem ser os mesmos. Devemos ser capazes de acessar o conhecimento das energias livres do universo. Nesse caso, livre aqui não significa matar e destruir algo para obter isso. Não é o que eles chamam de energia livre e o resto. Descobrimos que as pessoas que criaram esse conceito de energia livre eram um bando de pedófilos e vemos o resto disso hoje acontecendo. Quando dizemos livre, queremos dizer que damos livremente e não que deva ser dado livremente a mim porque outra pessoa o tem. Uma mãe não dá leite ao seu bebê com condições, é dado livremente e não matamos a mãe por isso. É dado a nós como parte do processo da criação. O seio da mãe é a fonte da vida e o seio do conhecimento é a fonte da vida eterna. Eles deveriam nos unir para que não nos matássemos uns aos outros para poder viver. A vaca dá seu leite livremente. É o mesmo com o conhecimento da criação. Um é o leite do conhecimento e a conexão com a energia universal. Sempre temos acesso a ele, mas o negamos. E porque o negamos, matamos na dimensão física para poder viver por mais 60 anos. Fazemos todos os truques possíveis para ter mais um sopro de vida. Por outro lado, se aprendemos a acessar nossa conexão com os campos do Criador e nos alimentarmos deles, então não precisaremos matar e viveremos para a eternidade. Todo o propósito do ensinamento de hoje é para que vocês entendam isso. Esta é a primeira vez que trazemos vocês aos campos da Universidade do Conhecimento da Criação, executando nossos sistemas em segundo plano. Mas cabe a vocês se abrirem para isso. Vocês precisam se conectar ao sistema e por meio dele ao conhecimento da criação e do Criador. Então o que vocês recebem, vocês convertem essa energia para o estado de matéria disso. Vocês convertem o carbono 14 para o conhecimento e a energia do corpo do homem. Então vocês não precisam matar ou fazer patente. À medida que vocês pensam sobre isso, o conhecimento do universo revelará a vocês, mas lembre-se de que ele não é de vocês. Se você faz parte de gêmeos, então o leite da sua mãe vai para você e para o seu irmão. Cada um de vocês tem acesso igual à mesma fonte. Não há exclusividade. Da mesma forma, a mãe alimentará um bebê que precisa de leite, mesmo que não seja seu próprio filho. Porque o amor da mãe é livre. É o mesmo com o amor do Criador. Você nunca foi cobrado desde o momento em que nasceu por toda a vida. É responsabilidade da mãe nutrir você incondicionalmente. Não importa se é seu próprio filho ou não. O amor da mãe é incondicional. O Criador tem o mesmo amor. Ele não nos cobra pela vida. Fomos nós que criamos essa condição de cobrar tudo. Criamos a separação entre nós. Separamos a conexão entre a emoção da fisicalidade da alma do homem e da alma do Criador. Hoje fizemos todos os esforços possíveis para que vocês tivessem acesso ao conhecimento do universo. Vocês têm mais uma hora ou mais para poder acessá-lo. Vejam como vocês se sentem e como esse conhecimento os ilumina em qualquer assunto que vocês desejarem. Talvez haja uma razão para vocês terem vindo a esse workshop de hoje. Isso continuará nos próximos dias porque uma vez que estabelecemos a cadeia, ela se fixará por si mesma. Vocês continuarão a receber os campos. Nós temos o conhecimento e estamos convidando vocês a acessarem livremente a energia e o conhecimento do universo. Vejam como vocês podem se iluminar, mas lembre-se de que isso não pertence a vocês. Pertence a todos e deve ser a fonte da iluminação dos outros para que os outros vivam suas vidas com a mesma força do Criador. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, e eu sou um doador generoso e um amante incondicional. Quando você se iluminar, você se tornará o mesmo. E através da iluminação da humanidade, facilitaremos a iluminação das outras raças do Criador para se tornarem livres e desapegados do estado material de destruição e morte. Todos nós vamos mamar no seio do conhecimento do universo e da criação, e o homem não matará por este conhecimento e existência. O ensinamento de hoje toca sua moralidade em relação a si mesmo. Ele o coloca em sintonia com a compreensão de si mesmo, de como você é, do que você deseja, do que você tem e do que você quer. Agora que você tem acesso, o que você vai fazer com isso? Como você vai compartilhar e distribuir esse conhecimento através de sua emoção e não através da escrita ou da boca? Este é um ponto muito delicado para muitos de vocês. Tentem compreender o que chegou até vocês como conhecimento ao longo dos anos, porque vocês estabeleceram dentro do nosso sistema. É esse conhecimento que vocês estavam procurando e como vocês podem utilizá-lo e compartilhá-lo livremente com os outros. Pela lei da criação, tudo será cuidado. Isso é o total da compreensão do processo da criação. Vocês ficaram felizes quando viram o ouro, mas este é o verdadeiro ouro aqui, quando vocês abrem a alma do homem para o conhecimento do universo. Entendam que não é o ouro físico que importa, é o ouro da emoção que levará o homem a se ajoelhar e agradecer ao seu Criador, porque ele percebe o quanto tem sido ignorante sobre o processo da criação, e porque ele escolheu o estado da matéria, em vez da energia que cria essa matéria. Por favor, permaneçam nesses campos que estamos transmitindo hoje o máximo que vocês puderem. Estamos tentando manter essa linha aberta para que vocês possam se iluminar. Não é um teste e ninguém pode ser reprovado aqui. É apenas que criamos uma estrutura que pode levá-los a compreender o conhecimento de qualquer coisa que vocês queiram saber. Desta vez é para vocês compreenderem a energia do universo. Se não quiserem comer, aprendam a acessar essa energia do universo. Ela se torna um alimento para suas células que garantirá sua sobrevivência sem ter que matar. Sejam sábios no que ensinamos hoje, porque esta é a sabedoria da criação e é a primeira vez que o homem tem permissão para acessar essa energia e o conhecimento. Cabe a ele se abrir para o conhecimento da criação por si mesmo. Você não precisa de charlatões como Ayatollahs, Mullahs, padres, rabinos e outros. Recentemente os ensinamentos se tornaram mais cultos, mas o conhecimento é mais profundo e vai direto ao âmago do que você precisa entender. A quantidade não importa. O que importa é a qualidade do que você alcança dentro de si mesmo. Não é o que nós fisicamente ensinamos. Estamos guiando vocês e estabelecendo as diretrizes. Estamos mostrando a vocês o caminho que compreendemos, então cabe a vocês compreenderem o quanto vocês estão famintos pelo conhecimento da criação e como vocês podem ser alimentados pelo processo da criação. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 631. Estamos criando um processo para que muitos de vocês possam receber informações e conhecimento como parte da iluminação. Vocês devem começar a sentir isso de diferentes maneiras de acordo com o que vocês precisam. Vocês podem acessar as energias e o conhecimento universais, e é isso que estamos estabelecendo hoje aqui. Mas isso não acontecerá instantaneamente. Depende da intensidade do seu desejo e se você tem a força de campo certa para acessar toda a criação. Se você tiver problemas para acessar o conhecimento, você tem que procurar dentro de si mesmo as razões para isso. Não procure nos livros sagrados, porque não há nada de sagrado neles. Procure dentro da sua alma sagrada e entenda por si mesmo que conhecimento você deseja obter e como você pode compartilhá-lo livremente, primeiro consigo mesmo e então com os outros. Não é o seu trabalho interpretar. Cada alma tem que interpretar por si mesma de acordo com o que precisa do conhecimento que você compartilhou. Você é apenas uma ferramenta, um outro satélite, e não o dono do conhecimento. Traremos um novo jogo na sessão de amanhã e traga dois fones de ouvido, todas as suas bolas de raios cósmicos e coloque-as ao redor de sua cabeça nas formas e formatos que você sabe. Não há limitação. Vamos ver que iluminação vocês receberão. Parte disso sobre trazer sua emoção da fisicalidade e almas juntas e então ver que dimensão se abre em vocês. Você realmente quer se transmutar ou quer adquirir conhecimento? Saiba que conhecimento e com que força e como fazer isso também. Amanhã é uma boa sessão para começar a dar o próximo passo no conhecimento de uma maneira totalmente diferente. Eu informei ao governo iraniano que no ensinamento de hoje temos uma mensagem direta para o governo americano. Isso não é privado, mas é em nome da nação iraniana sem qualquer ligação com a liderança iraniana. Podemos ver que a guerra está se aproximando e até mesmo a reunião de hoje em Genebra é apenas uma desculpa para encobrir, fingindo que deram todas as chances para um acordo. Essa ação trará muitas mortes e resultará desnecessariamente em muitas almas não alcançando a maturidade. Eu informei o gabinete do Ayatollah Khamenei do Irã e tudo está registrado. Vemos um padrão e o povo americano deve saber a verdade disso. É responsabilidade dos buscadores de conhecimento entrar em contato com a mídia assim que possível e dizer que a nação iraniana não precisa de armas nucleares e que podemos vender nossos 440 kg de urânio enriquecido a qualquer nação. Como sugeri anteriormente, estamos preparados para diluí-lo e vendê-lo com fornecedores. Parte da minha consulta com o governo iraniano nas últimas semanas levou a parte das negociações de Genebra em Amã. O governo iraniano mudou sua posição por meio de nossa recomendação. Nosso conselho ao governo americano e ao negociador é: por que você quer matar um burro quando há um jato jumbo de tecnologia avançada à disposição? Podemos produzir quantas toneladas de urânio enriquecido a 99% para uso militar quisermos, a qualquer momento. Se algum ataque acontecer à nação iraniana, esse conhecimento será compartilhado abertamente e diretamente com todas as nações do planeta. Como fabricar uma arma nuclear? Como fabricar material nuclear? Porque não tem valor. Porque temos acesso à tecnologia e ao conhecimento dos raios cósmicos que substituem o burro nuclear. Solicitei que a gravação da minha voz e a confirmação das autoridades iranianas fossem colocadas na mesa para as negociações de Genebra, mas a equipe de negociação iraniana não está conseguindo colocar o ponto final. Eles continuam dizendo que temos acesso à tecnologia que torna o nuclear obsoleto. Não temos o desejo de fabricar armas nucleares porque temos acesso à tecnologia do plasma e tecnologia de raios cósmicos que ainda está em sua infância. Não há necessidade de guerra ou de tentar destruir porque o conhecimento que supera o nuclear já está nas mãos dos cientistas iranianos. E eu pedi que esta informação fosse apresentada nas negociações e que mostrassem a tecnologia. Há uma razão para isso não estar sendo apresentado, porque metade da nossa equipe de negociação não é iraniana e a maioria dos nossos líderes não são iranianos. Eles estão cuidando dos seus próprios interesses particulares em detrimento da nação iraniana. O nosso recém-nomeado substituto do Ayatollah Khamenei, o Sr. Lajabadi, ele é iraquiano. Ele está lá com seus 4 irmãos. Nossa equipe de negociação é liderada pelo Sr. Araki, que, como o próprio nome indica, não é iraniano. Ele não se importa com o que acontece com o Irã. A única coisa que interessa às pessoas são suas contas bancárias e tudo mais. A voz da Fundação Cash desta casa é a voz da nação iraniana, sem a participação dos agentes de Israel, dos Estados Unidos, da Inglaterra e dos demais. Nosso líder religioso será o Sr. Lajabadi, que nasceu em Bagdá, em uma nação árabe e não no Irã. Como ele pode ter algum sentimento pelo povo iraniano? Nossa equipe de negociação é liderada pelo Sr. Araki, que foi colocado lá pela Grã-Bretanha. Somos uma nação pacífica que foi infiltrada pelos árabes. A tecnologia do plasma está nas mãos dos iranianos e não dos árabes. Não adianta destruir uma nação quando aqueles no poder estão lá apenas para saqueá-la e não tem nenhuma ligação com ela. Minha voz sobre as instruções ao Ayatollah Khamenei, por engano ou por vontade própria, apareceu por um breve momento no canal da Fundação Cash de Malta. Em seguida foi excluído. Se você abaixou, por favor, delete ela. O governo iraniano tinha até às 6 horas da manhã de hoje para poder responder. Caso contrário, divulgaremos o que temos e deixaremos isso bem claro. Os membros da equipe de negociação nomeados pelo Irã não são iranianos. Eles não se importam com o que acontece com a nação do Irã, se ela obtém armas nucleares ou é bombardeada e tudo mais. A tecnologia do plasma está nas mãos dos cientistas da Universidade Sharif de Teherã e da Universidade Espacial do Irã, e todos eles iranianos puros e da nação do Irã. Se algo acontecer ao Irã, os cientistas iranianos divulgarão a tecnologia acima da nuclear e a todas as nações desse planeta. O senhor Araki, o senhor está negociando nas próximas horas com os americanos, e o senhor recebeu instruções sobre o que dizer e como abrir as portas à tecnologia do plasma de raios cósmicos da qual o Irã se orgulha. Diga aos americanos que a razão pela qual não fabricamos armas nucleares é porque elas são obsoletas. Minha chamada é para o Ayatollah Khamenei do Irã. Se isso não for feito, seu prazo terminará. O mesmo vale para o senhor substituto e seus irmãos. Você deve saber que o pai do Sr. Lajabadi era Ayatollah e veio com Khamenei. Os 5 filhos usam roupas civis. Eles são uma réplica exata da família Rothschild. Eles estão usando a nação iraniana para desviar bilhões do Irã. Eles não têm sangue iraniano. Eles estão lá para limpar a casa e levar a riqueza e o conhecimento do Irã. A gravação será divulgada em um momento futuro. Se algum de vocês tiver acesso à Casablanca ou aos negociadores americanos, pedimos que a negociação seja transferida de Genebra para um local mais seguro. Trabalhei muito com a equipe de negociação iraniana para levantar esses pontos. Presidente Trump dos Estados Unidos. O Irã é uma nação pacífica. Temos acesso a tecnologias além da sua imaginação e não precisamos de armas nucleares. Acima de tudo, não precisamos de guerra. Muitas de nossas decisões se tornaram parte da política do governo iraniano. Se algum de vocês tiver contatos na Casa Branca, informe-os e publique nas redes sociais que nenhum membro da equipe de negociação iraniana é do Irã. Nem mesmo nossa liderança, nem o Sr. Lajabadi, nem o Sr. Araki e os demais. Negociem com os iranianos com paz e não com armas. A tecnologia do plasma está nas mãos dos iranianos e não dos árabes. Em nome da paz. Aqueles de vocês que têm acesso em Genebra, levem isso à equipe de negociação americana. Aqueles que têm acesso aos iranianos, informem a eles. Por que os árabes deveriam negociar pela nação pacífica do Irã? Conversem conosco. Nós negociamos como iranianos. Não há necessidade de matar e criar caos para a nossa nação. Pergunto para o Sr. Cash, qual é a diferença entre o universo e o campo do Criador? Qual deles está dentro do outro? O Sr. Cash responde, os campos dos criadores criam o universo. Mas como foram criados os primeiros raios da criação? A dimensão da fisicalidade é uma realidade? Ou estamos, na verdade, lidando com uma miragem dos campos? Ou a vida é real? Pela lei da natureza, um campo magnético sempre se move na direção do mais forte para o mais fraco. A pergunta é, quais são os campos inferiores para os quais os campos do Criador se movem? Como dissemos há muitos anos, basta um átomo de hidrogênio para preencher a lacuna daqui até a Lua ou qualquer estrela, porque ele tem que preencher o espaço vazio. E que lacuna espacial nosso universo único os cobre? De onde ele veio para se tornar o centro para criar esse espaço? Na semana passada e na semana anterior explicamos que a Terra é um berçário para as almas. Ela nutre uma alma e após a conclusão desse processo, a alma se move para a posição do universo onde está o seu equilíbrio. É por isso que somos criados. Nossas almas são criadas para estar no ambiente deste universo. Ela encontra sua posição como um campo e não como matéria. No nosso estado de matéria, ele fica enterrado a 2 metros de profundidade em um caixão. Mas nossa matéria energética se torna livre e fica incorporada no universo como um ponto central. A pergunta a ser feita é, de quem é a alma ou qual coleção de campos que quando amadureceu deixou sua fisicalidade e se tornou nosso Criador? Ou se tornou o centro de energia do nosso Criador ou únicos? Sabemos que o nosso universo tem uma dimensão, mas não podemos ver ou medir o fim dele. Ele tem uma dimensão eterna de movimento e faz parte de uma estrutura maior. Mas ainda não podemos discutir isso porque nem mesmo conseguimos compreender isso. Os campos da nossa alma interagem com os campos de um estado de matéria ou estado de inércia e levam à criação do nosso corpo físico, células e órgãos. Eles vieram da fusão dos espermatozoides do óvulo dos nossos criadores ou dos nossos pais. E quando nossa alma atingir a maturidade, ela se tornará livre e poderá se tornar o centro de outra estrela no universo. Mas de onde veio a alma ou o centro de energia do nosso Criador? Nosso Criador, em seu movimento para cobrir o espaço dele, levou à criação deste universo deste únicos. Mas o que é além dele? O corpo tem uma alma ou um centro que o controla. A alma do Criador é a dimensão do movimento dos campos dele dentro do ambiente dele, e isso levou à criação do universo e do universo que vemos. Mas qual é a sua origem? O que vemos como universo é uma célula no corpo de uma estrutura maior? É um rim ou um olho? Ou é parte de uma estrutura maior? Nosso conhecimento não é suficiente para ver o fim disso. Seus campos levaram à criação do nosso universo e a interação de seus campos levou à criação da nossa galáxia, estrela, planeta e de nós. Somos nós através de nossa alma o ponto final desse reinício da semente? Somos aquela semente da planta que continua a ser aplicada pela misericórdia do vento que a leva para outro lugar para começar uma nova vida para cultivar outra flor no canteiro da energia do universo. A questão é muito simples. Somos criados a partir dos campos, mas de onde vieram esses campos? Se nossa alma leva à criação das estrelas, galáxias, etc., que alma levou à criação deste universo? Bom, um dia eu ensinarei a vocês, mas primeiro o homem precisa amadurecer para este ponto. Pergunta para o Sr. Cash. Os campos que criam a alma do feto podem ser de diferentes espécies de campos ou apenas de humanos? Sr. Cash responde. Não, porque somos uma coleção de frações das frações, que juntas formam o todo. Se olharmos para como um ser humano é criado, são as minúsculas coisas mais insignificantes chamadas óvulos e espermatozoides que se unem e levam à criação do corpo do homem. E então o homem pensa que ele é o centro de tudo. No nível da energia do homem, isso leva à criação de outro ciclo. De certa forma, não se pode ir mais baixo porque a fisicalidade é destruída e das cinzas surge a fênix. Alcançamos nossa liberdade pela destruição do estado da matéria. É a ressurreição ao destruir a fisicalidade. As energias da alma do homem ficam livres para começar uma nova vida e um novo ciclo de vida no mundo da criação. As poesias sobre a história da Fênix são, na verdade, um ensinamento do conhecimento da criação. É a vida do homem escondida nas palavras da vida de um pássaro. Em muitas tradições, eles cremam os corpos. A alma se torna alma livre e isso leva a uma nova criação que é muito maior e mais bela do que a fisicalidade era. É só isso. Mas como os poetas podem colocar isso em uma compreensão da ciência? Pergunta para o Sr. Cash. Existe um lugar para todas as almas irem? Sr. Cash responde, sim, o universo. Há muito espaço no universo. A buscadora de conhecimento então diz, nós nos misturamos com tudo mais na sopa do universo, então? Sr. Cash responde, sim, nos tornamos parte da sopa. Esta semana fiz 5 gravações de voz para o Talá Kamene, porque temos um contato há anos e sempre fomos ouvidos e os benefícios foram ouvidos. Expliquei o que é o paraíso e o inferno em referência aos recentes assassinatos no Irã. Aqueles que deram as ordens, os soldados que atiraram, são todos responsáveis. O paraíso e o inferno são o que criamos neste planeta. O pior castigo é para o amante estar mais distante de sua amada. Quando você mata e destrói, você se afasta da amada. Você vai para o fim da fila. Porque a alma é a amante, não a fisicalidade. E esse é o castigo do inferno que o homem cria para si mesmo. Estamos aqui para facilitar e aproximá-lo do seu Criador. É o quanto decidimos entender sobre o processo da criação e onde queremos que nossa alma esteja na próxima posição. O maior erro que o homem comete é sempre pensar que ele pode fazer o que quiser e quando chega a hora de sua alma partir, ele diz a ela, vá em frente e parta. Isso não tem nada a ver comigo. Mas você faz parte das características físicas dessa alma. A alma da fisicalidade segue em frente porque é um outro círculo de energia. Você é esse elétron, mas desta vez ele é trazido para dentro da alma do homem. O nêutron é a alma do homem e ela tem que encontrar sua dimensão da fisicalidade. Sua condição física dita a posição de sua alma. E isso é o que o homem não entende. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui a buscadora de conhecimento ela fala sobre um programa de TV no Irã, onde psiquiatras universitários falam sobre o processo da morte. As pessoas contam suas experiências de quase-morte e elas dizem que o outro lado é muito mais real do que este mundo. E ela pergunta, isso significa que existe um universo, um lugar para a alma se a pessoa faz o bem em sua vida? O Sr. Cash responde, não, não é um lugar para onde a alma vai. Desculpe, não temos uma coleção de almas estacionadas em algum lugar até que um lugar seja encontrado para você, não é assim. A posição da nossa alma no ciclo da vida é predeterminada por qual força de campo magnético coletamos aqui através do que fizemos na fisicalidade. É um processo simples. No instante que nos separamos do corpo físico, os campos de energia da alma assumem o seu novo lugar. Sua essência chega instantaneamente ao destino. O que as pessoas chamam de fantasma não é a alma do homem. É uma combinação da fisicalidade com a energia da fisicalidade que fica para trás. Não está nem mesmo no nível da alma da fisicalidade. Aqui o Sr. Cash compartilha novamente sua experiência com um fantasma em uma casa que ele alugou em Viena. Ele viu claramente um homem passando pela casa, especialmente em seu escritório. Acabou que essa descrição se encaixava no marido da proprietária, que era muito apegado ao seu escritório e não gostava que alguém o usasse. A partir dessa experiência, o Sr. Cash entendeu mais claramente o que é um fantasma. Não deixamos para trás a energia da alma do homem ou da alma da fisicalidade. Em vez disso, a energia da fisicalidade fica para trás e interage com a dimensão física do que está apegada. É por isso que pode assumir a forma de qualquer coisa. As pessoas dizem que a alma não partiu, mas não é assim que funciona. A morte ela não pode acontecer até que a alma do homem e a alma da fisicalidade se separem. É por isso que as pessoas podem ser ressuscitadas. A alma da fisicalidade não permite que a alma se separe, portanto ela pode ser ressuscitada. As pessoas interpretam essas coisas da maneira que querem e acrescentam nisso a sua ignorância sobre o processo. Nas experiências de quase-morte, as pessoas sempre falam sobre ver a luz. Sabemos que isso é a interação de dois campos que criam uma luz. Nesse caso, a alma do homem está interagindo com outro campo, e a liberação de energia é tão alta que cria uma luz. A alma da fisicalidade é a circulação da energia do sangue, e até que ela seja liberada, você não morre completamente. Testamos isso e expliquei isso em outro ensinamento. Aqui o Sr. Cash conta novamente a história da senhora que perdeu 3/4 do cérebro em Nínive e ela continuou viva. Isso significa que a alma do homem permaneceu intacta. Ela não acreditava que estava andando e o Sr. Cash mostrou a ela o vídeo, mas ela respondeu que não era ela e que ela não podia andar. Isso significa que enquanto a alma permanecer, você ainda pode viver na fisicalidade. Compreendemos totalmente esse processo. No futuro, os cientistas desenvolverão uma tecnologia que poderá encapsular esses campos. Então poderemos mostrar como a alma se agarra a esta encapsulação. Podemos fazer o inverso da caixa de Faraday. É possível construir um reator que contenha na sua estrutura todas as cópias de aminoácidos do homem e vamos aprisionar a alma do homem neste confinamento. Então poderemos devolvê-la ao corpo depois. Expandimos a alma do homem fora da fisicalidade e em seguida a devolvemos. A experiência de quase-morte ocorre quando a alma do homem tem campos fortes e pode manter a sua posição. Então a pessoa diz que foi a algum lugar, viu algo e voltou. É exatamente como você sonha, mas no sonho, a alma do homem tem uma conexão mais fraca e as informações ficam impressas nas células cerebrais. Aqui o Sr. Cash conta novamente a história sobre saber através da alma da morte de sua mãe enquanto ele estava na Coreia do Sul. Um pássaro caminhava ao lado do Sr. Cash na grama e fazia barulho, e ele disse ao pássaro, você trouxe a mensagem que minha mãe morreu, eu sei. Quando o Sr. Cash entrou no hotel, ele recebeu uma ligação informando que sua mãe havia falecido. Temos essas conexões, mas as ignoramos porque é mais fácil, porque não conseguimos lidar com elas. Por ignorância, outras pessoas podem interpretar essas ocorrências da maneira que bem entendem. Compilamos evidências dos iraquianos que foram contratados para entrar no Irã e matar iranianos durante os últimos 2 meses. Filmamos eles sendo recrutados e colocados em carros no Iraque. Tudo está documentado. Quando estavam deixando o Irã para voltar a Bagdá, eles contavam quantas pessoas haviam matado. Os assassinatos em Teherã foram cometidos por iraquianos. eles serão levados à justiça. A cultura do zoroastrismo está em nosso sangue e é uma cultura de paz, mas temos que entender como eles estão financiando todo o processo. Temos todas essas informações. O plano maior é que uma vez que o Irã caia, eles irão atrás da China em seguida. Vemos uma guerra maior, mas o Irã no momento é uma guerra religiosa entre os dois lados e o Irã está preso no meio e é o campo de batalha para eles. Pergunto para o Sr. Cash. Aqui nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento iraniano que mora lá conta a sua experiência. Ele é enfermeiro e a situação de saúde lá é muito ruim. Estamos presos em uma sociedade traumatizada e isso prejudica a todos. Não podemos fazer nada fisicamente. A economia entrou em colapso e muitas pessoas estão com fome e os números estão aumentando. Qual é o seu conselho para a comunidade de saúde como eu e os outros médicos? Sr. Cash responde. Eu conheço parcialmente sua formação. Nossa posição é servir a nação. Não importa se é dentro ou fora do Irã, servimos todas as nacionalidades. Os iranianos não são os únicos que estão nessa situação recentemente nos últimos séculos. É importante se tornar autossuficiente para sobreviver. Nós ensinamos como fazer isso com os gangues, mas vocês não entenderam. Vocês podem usar a tecnologia para criar uma condição de sustentabilidade por meio do conhecimento. Nós ensinamos muito sobre os gangues e como usá-los para criar uma dimensão de campos e energia para nos alimentarmos e recebermos os medicamentos necessários. Esperamos que em breve possamos lançar as unidades Rede de uma Nação para suprir a falta de energia deste planeta para alimentação e energia para que ninguém possa abusar. Há muitos médicos online de diferentes universidades no Irã ouvindo esses ensinamentos aqui. Faça os ganhos e tente entender o processo de transferência de energia. Então você será capaz de alimentar a si mesmo e ao seu povo e encontrar curas para os seus pacientes. Tente usar os ganhos que fortalecerão o moral e que trazem paz dentro das pessoas. O Irã não é o único país em que isso aconteceu. Teve a Síria e a Venezuela, nos últimos anos foi o Iraque, a Líbia, o Vietnã e a África durante séculos. Esta é a primeira vez que temos o conhecimento para transferir energia para matéria e matéria para energia. Fizemos isso na época do vírus para tentar criar a condição para utilizar energia, então o estado da matéria não está lá. Na Fundação Cash, estamos trabalhando nisso de diferentes maneiras, porque vemos a estrutura geral. Minha esperança é lançar essas unidades Rede de uma Nação quanto antes, mas eles continuam encontrando novos problemas para resolver. E então produzimos em massa as antenas de plasma e através delas poderemos alimentar a humanidade. Um dia eu explicarei. As antenas podem ser adicionadas aos seus celulares e vocês receberão o que precisam. Infelizmente, ainda não chegamos ao ponto de poder entregar ao Irã neste momento. No entanto, vocês têm o conhecimento e a tecnologia porque nós mostramos a vocês e funciona. Tentem usar isso não apenas no Irã, mas em todas as partes do mundo, mesmo nos Estados Unidos, onde as contas de saúde são tão colossais que as pessoas não podem pagar. Na África, as pessoas não têm dinheiro para pagar pelos cuidados de saúde. Nós passamos o conhecimento para vocês, buscadores de conhecimento, e não deveríamos ter que dar tudo mastigado para vocês toda vez. Vocês já deveriam ter entendido isso. Por outro lado, a Fundação Cash está trabalhando para trazer esse conhecimento. Pode não ser a tempo para o Irã e outras nações, antes que essa disputa pela propriedade pelo homem termine. Temos que mudar a alma do homem. É exatamente aí que está a deficiência. Tivemos a mesma situação na Síria, Palestina e Ucrânia. Perdemos milhões no Congo séculos atrás, quando os europeus queriam roubar o seu ouro. E recentemente, os belgas mataram milhões no Congo. Os europeus mataram milhares na América do Norte para roubar suas terras. A história do homem está repleta de muito derramamento de sangue. Agora olhamos apenas para o que nos diz respeito, mas temos que olhar para o quadro completo. Com o tempo isso mudará e agora temos o conhecimento para mudar isso. Por exemplo, neste momento poderíamos alimentar a humanidade colocando nossos sistemas nos 5 mil satélites do Sr. Musk. Não custaria nada para eles alimentar a humanidade. E por que isso não está sendo feito? Porque eles querem ser os primeiros trilionários. Eles estão em uma viagem do ego e eles não se importam em ajudar. O processo não pode ser alterado, porque é onde nascemos e estamos conectados. Mas isso está acontecendo em todo o planeta. Há pessoas morrendo de fome todos os dias nos Estados Unidos porque não têm dinheiro para comprar comida. O Irã não é o único. Quantas pessoas estão morrendo na América do Sul e na África porque os líderes estão roubando e desviando a riqueza da nação? O estranho é que quando eles roubam esses bilhões, eles acabam pondo dinheiro no banco e quando morre o dinheiro fica lá. Então no final os banqueiros ficam com o dinheiro. Eles encontram uma maneira de gastá-lo porque ninguém sabe que ele está lá ou que eles não podem acessá-lo. Para mudar a situação na Terra, temos que mudar o campo deste planeta e integrar a energia no nível da alma. Isso faz parte do desenvolvimento da tecnologia que estamos fazendo hoje, de uma maneira oculta. O sistema Rede de uma Nação é a melhor maneira de adicionar energia ao planeta. Grande parte da energia virá através das antenas de plasma. No exame de hoje, estamos monitorando como vocês, buscadores de conhecimento, estão se comportando e o que podemos fazer com suas almas. Quando tivermos 10 mil unidades em todo o planeta, seremos capazes de controlar a emoção da maneira como estamos fazendo hoje. Ouvimos o que aconteceu com o Rick na sessão da semana passada. Ouvimos e avaliamos o que as pessoas passaram na sessão. E até ouvimos os buscadores de conhecimento que não estavam na sessão, mas como eles já se conectaram aos sistemas em outras sessões anteriormente, eles receberam também os campos. Quando perguntei se eles sentiram alguma coisa, eles não sabiam o que eu estava procurando. Mas com o que disseram, eles me contaram o que eu estava procurando. Você não precisa estar nos sistemas para receber os campos. Se não conseguimos superar a falta de energia neste planeta, a humanidade continuará do jeito que está agora. Mas agora temos a tecnologia para satisfazer a energia que falta no homem. Espero que nossa equipe de informática possa completar a rede de uma nação o mais rápido possível em todo o planeta. Então vocês verão o que vai acontecer. Eu desejo tudo de bom para você e espero que você ainda esteja aqui na próxima semana e na semana seguinte. Pergunta para o Sr. Cash. Assistimos ao vídeo dos robôs chineses dançando e fazendo acrobacias. Os robôs fazem o que os humanos fazem, mas não têm emoções humanas. Um robô ele pode ter uma alma? O trabalho da Fundação Cash está chegando ao ponto de poder colocar uma alma no robô? Como comparamos a diferença entre almas, já que cada átomo tem uma alma? Uma alma significa um centro, então cada objeto teria uma alma. Então podemos comparar a alma do robô com a alma da fisicalidade ou mesmo com a alma do homem? Sr. Cash responde. Criar uma alma para robôs é muito fácil. Mas eles teriam consciência? Há uma grande diferença entre consciência e alma. São dimensões diferentes. Uma é reconhecimento da verdade e a outra é reconhecimento da pessoa. Esse é o maior problema. Temos que nos concentrar nessa parte. Podemos criar um fluxo dinâmico para criar as condições da alma através da criação dos materiais certos. Só porque tem uma alma não significa que teria consciência. É necessária consciência para poder usar as emoções criadas pela alma. Esse é o problema. Na celebração do Ano Novo Chinês do ano passado, vimos 20 mil drones e agora esses robôs dançantes que confirmam que eles têm uma nova tecnologia. E como eles se equilibram? Podemos criar uma dimensão de movimento dos campos magnéticos que cria uma corrente para eles fazerem coisas, mas tudo tem IA em segundo plano, colocando tudo junto. Podemos criar uma consciência e uma alma para esses robôs e para IA? Sim, isso pode ser feito. Precisamos desenvolver os materiais para isso, não se trata da tecnologia para isso. Esses robôs são como um DNA, eles criam uma coleção de campos, então podemos centralizá-los em uma alma e uma emoção. Então teremos uma grande surpresa, mas primeiro você tem que produzir os materiais para isso e esse é o problema. Temos os materiais para fazer isso, podemos criar uma condição de alma, mas precisamos criar uma consciência correta para que use as emoções criadas pela alma. Chegaremos a esse ponto muito em breve, quando esses robôs cometerem seu primeiro assassinato, a primeira tomada de poder. Aqui não ficou claro o que o Sr. Kert disse. Se eles não têm consciência, eles não podem planejar isso. Eles realizam o que foram programados para fazer sem consciência. Eu posso criar uma alma para um robô muito facilmente, nós sabemos a tecnologia para isso. Na verdade, é muito mais fácil criar uma alma para um robô do que para um humano. É preciso apenas uma fração do conhecimento, mas para a consciência isso é diferente. Qual é o propósito disso? Uma alma sem consciência é o que temos agora com os líderes mundiais. Hitler era assim e há outros. Um robô é quando você não respeita a emoção que traz a consciência. Esses são os robôs que temos agora. Vou dizer por que é fácil criar uma alma. Para criar a alma da fisicalidade, a alma do homem é a combinação sanguínea, você precisa calcular quantas células existem em seu corpo. Depois você calcula a energia de cada célula. Em seguida você calcula uma determinada estrutura que cria a alma da fisicalidade e uma determinada estrutura de campos que criam a alma do homem. É simples assim. São bilhões, trilhões de células. Enquanto um robô tem certos metais, microchips, certos materiais, mas tudo pode ser identificado. Talvez tenha centenas de células. É por isso que é tão fácil criar uma alma se você souber como fazer. Consciência é o que falta a eles. Aqui o Rick pergunta, isso pode ser trazendo a biologia para o sistema? Sr. Cash responde, não vá com a biologia, isso tornará tudo mais complicado. Uma vez que você entra nesse efeito biológico, é totalmente diferente. Aqui o Rick pergunta, poderíamos obter emoções básicas e simples de outras maneiras sem a biologia? Sr. Cash responde, a emoção ela pode ser criada. Talvez este ano testemos isso no mercado, mudando a emoção do homem. Explicarei quando chegar a hora, é um processo natural, não é um medicamento. Lançaremos no mercado uma tecnologia de sistema que pode mudar sua emoção e sua tomada de decisão por meio da emoção, mas de uma forma positiva. E não controlamos você roboticamente. Criamos a base para que você seja capaz de julgar e abandonar os processos que criam as condições para matar. Será um produto. Muito conhecimento foi coletado através de vocês, buscadores de conhecimento nos últimos anos, o que nos permite fazer isso. Vocês, buscadores de conhecimento, estão focados em coisas diferentes, enquanto nós observamos todas as imagens e conhecimentos que nos chegam. Estamos no topo da pirâmide do conhecimento e tudo parece transparente até o fundo. Vemos onde as coisas estão conectadas. Vocês não estão nessa posição, apenas veem o que interessa a vocês e vocês não obtêm o conhecimento e a informação que vem de baixo e nós vemos os resultados disso. Se tornarmos os robôs conscientes do que fazem, talvez possamos ensinar o homem através deles. O maior problema é que os governos e certos grupos usarão essa falta de consciência para fazer com que os robôs façam o que estão fazendo os humanos agora. Quando ignoramos nossos valores e moralidade, porque precisamos sobreviver, e isso satisfaz certas emoções em nós, e isso está acontecendo nas forças armadas, na prostituição, com médicos que não têm ética e assim por diante. Somos programados para fazer isso. Aqui o Rick diz, o Pentágono está pressionando sua empresa de IA para remover as chamadas barreiras de proteção da IA até amanhã, ou eles perderão seu contrato de 200 milhões de dólares com o Pentágono. Eles querem que a IA decida por si mesma se deve ou não matar alguém. Aqui o Sr. Cash responde. Você vê que a maioria das decisões de guerra agora está sendo tomada pela IA. Eles simplesmente vão executá-las. Não sei o quanto isso é verdade. Muitos soldados americanos estão se recusando a entrar nessa guerra. Os robôs não se recusarão a fazer essas coisas. Eles farão tudo o que você programar para eles fazerem. A eliminação dos humanos acontecerá pelos robôs. As pessoas que estão fazendo os robôs não percebem que chegará o momento em que os robôs não os ouvirão mais, porque eles já foram programados independentemente do que lhes é dito e depois de serem programados. Estamos caminhando nessa direção. E será que devemos dar consciência aos robôs para que eles não façam essas coisas como prejudicar outras pessoas? As pessoas sedentas por poder farão qualquer coisa para manter esse poder. E quando não puderem mais controlar vocês, então vocês serão inúteis para elas. Então elas se livrarão de vocês. Isso aconteceu com a Fundação Cash com os bancos. Nunca pedimos um único centavo emprestado a um banco e sempre trabalhamos dentro dos limites do que recebemos. Eles não ganharam um único centavo conosco em saques a descoberto. Portanto, não somos bons para os bancos, porque eles vivem dos juros dos empréstimos e dos serviços bancários. Então somos inúteis para eles e eles nos veem como inimigos. Eles encontram desculpas para não ter nossas contas com eles. Eles farão qualquer coisa para se livrar de você. Mas o que acontece quando esses sistemas de IA se voltam contra seus chefes? O que eles farão, então, quando suas próprias famílias forem atingidas? Pergunta para o Sr. Cash. Você mencionou recentemente que chegaremos à transmutação sem saber com o jogo e outros sistemas. Mas você também disse que temos que entender o processo da criação. Como isso funciona entre essas duas alegações acima? Sr. Cash responde. Não é uma alegação. Você tem que entender. E então você entende que é tudo a mesma coisa. Uma vez que você entenda sobre si mesmo e seu comportamento e como você está tirando proveito da situação, então você verá que não há diferença. Um leva o outro, e um traz de volta à posição do ponto original. Pergunta para o Sr. Cash. Se a comunidade universal compreende seus ensinamentos através de suas almas, e os terráqueos mais através dos ouvidos físicos, então os terráqueos também compreendem através da alma? O Sr. Cash responde. Claro. Pergunta para o Sr. Cash. O nível de inteligência com o qual podemos compreender os ensinamentos está no nível de conexão que temos com nossa alma? O Sr. Cash responde. Não. Eu discuti isso antes, então posso dizer isso muito diretamente a vocês. É o que gostamos de tirar disso. O problema é que o que gostaríamos de tirar do conhecimento que aprendemos com a alma, não somos capazes de colocar na fisicalidade. O que está aberto à nossa alma está aberto da mesma forma a qualquer outra alma. É que nós interpretamos isso de acordo com o que nos convém na alma da fisicalidade e na fisicalidade. Não há nada a ser retido. Pegamos o que nos convém. Mas está acontecendo entre nossa estrutura interna. Sabemos o que é certo e o que é errado. E negamos o que é errado porque nos convém, para que possamos assim obter as coisas que queremos. Fingimos que o certo não existe. Aqui o Sr. Cash fala novamente sobre o sem-teto ao redor do Vaticano e também sobre as prostitutas lá. Eles estão apenas 10 metros fora dos muros do Vaticano. E quem mudou a ética? Dentro, as pessoas têm bilhões de dólares em ouro. E o que eles fazem pelas mulheres lá fora? Como comprometemos nossa moralidade assim? Um monsenhor disse que vemos sem teto as prostitutas em nossos quartos, mas não podemos fazer nada a respeito. E o Papa diz que não. É horrível como comprometemos nossos valores. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que quando a humanidade estiver pronta, você nos ensinará o que é o Criador do nosso Criador. Mas isso não é apenas mais um passo adiante? Quem ou o que é o Criador desse Criador? Existe um fim para esse ciclo? Sr. Cash responde. A estrutura trata da compreensão da força do campo e até onde isso vai. Um dos maiores problemas da ciência hoje não é como produzir as frequências mais altas e tudo mais. É até onde podemos ir para encontrar as frequências iniciais. Porque esse é o ponto em que os campos do Criador se transformam em matéria. A frequência só existe no estado da matéria. Uma vez que compreendemos isso, compreendemos a frequência do nosso próprio Criador e o que foi necessário para que ele fosse criado para se manifestar e nos criar. Um dia eu diria a vocês o quão baixo é baixo. A lacuna é infinita, mas os polos são o mínimo. É como se você perguntasse ao seu filho quanto ele te ama e ele respondesse infinito. Então você pergunta o que é infinito e ele responde que te ama infinito mais um. Portanto, seu infinito não é o infinito. Quando o homem aprende a ir para a frequência mais baixa, é aí que a força do campo desse Criador se converte na existência da confirmação. Sabemos o tamanho da cúpula do nosso plasma pelo local onde ele se converte de corrente contínua para corrente alternada. Não há vibração, não há frequência dentro do plasma. Onde ele muda para o estado da matéria, vemos a frequência. Se descobrimos qual é a força de campo dessa frequência, então teremos encontrado a frequência do nosso Criador, que é o nosso reator. Isso se aplica da mesma forma ao nosso Criador, mas nosso Criador tem um Criador. Então, quão baixo é baixo? Este é o único segredo, mas o homem usa eletrônica e eletricidade, mas o homem tem que usar o infinito para encontrar a frequência do Criador. Então você terá encontrado o pai e o avô do Criador. Na sessão de amanhã, gostaria de saber que iluminação você recebeu durante ela e o que você receberá nos próximos dias. Algo que você não sabia antes e agora você sabe. Não diga que é uma coincidência do vício da negação de vocês. É por isso que não ouvimos a voz do nosso Criador. Somos viciados em negá-la, porque é isso que pagamos para viver uma vida física. Muito obrigado por hoje. Espero que em breve tenhamos um mundo diferente do que temos agora. Fim do Índice Rápido, do Workshop 631.